Deus grande e misericordioso, verdadeiramente, até o fim da nossa vida, tu serás o mesmo. Quando nos faltarem as forças, nos carregarás no colo, como já tens feito. Ó Deus de misericórdia, tu que apagas as nossas transgressões e dos nossos pecados não se lembra mais, bendito, exaltado seja o teu nome para todo sempre.